Dos meus desejos, fui à procura de beijos em bocas tão desiguais. E agora de beijos farto, tristonho volto pro quarto, quero chorar nada mais. Sabiam quanto eu te amava, sabiam porque eu falava a todos do meu amor. E logo a vespa da intriga originou esta briga. Oh, minha amiga, que horror! Um coração sem carinho é o galho que perde o ninho na fúria do vendaval. E é triste um ninho rolando e um passarinho cantando em busca de um canto igual. Oh, quanta desgraça junta, toda a cidade pergunta e vai dizendo que quer. Da mágoa que me devora, e quase que eu disse agora o nome desta mulher.